bota a mala, põe a gata pra dançar. Desce mais uma cachaça que hoje o bicho vai pegar. O absurdo, bota a mala e põe a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Pô, sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o dei sonoro toca, a galera vai atrás. Pô, sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o dei sonoro toca, a galera vai atrás. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo diz cerveja, dois o bicho vai pegar. Assume, bota a mala e põe a gata pra dançar. Se mais uma cerveja, dois o bicho vai pegar. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o mesoró toca, a galera vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o mesoró toca, a galera quer demais. Eu disse, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera doidou quando a guitarra chora. Olha, cara, vem assim, assim. Pô, sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o tesouro toca, a galera vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente.